Sou dividir o que te amei, comunizei o que se chama o verbo amar. Sou repartir o que é pra ti, o que que sobra para mim, o que eu vou dar. Sou dividir o que sofri, vou duvidar que dividi o verbo amar. E quem ficar com o que eu sofri, vai ter que ver o que eu não vi para te amar. Olha, o amor não se reparte. Olha, o amor é coisa à parte. Se eu dividir o que sofri, é muita gente a não querer saber de ti. Se eu repartir o que te amei, é muita gente a ter que dar o que eu te dei. Ir por onde andei, eu sei que muita gente vai gostar. Que fique entre nós amar, que fique entre nós amar. Parte. Se eu dividir o que eu sofri, é muita gente, olha, é muita gente a não querer saber de ti. Se eu dividir o que te amei, é muita gente a ter que dar o que eu te dei. E ir por onde andei, eu sei que muita gente vai gostar. E fique entre nós amar, e fique entre nós amar, que fique entre nós amar, que fique entre nós amar. E eu sei, olha, eu sei que muita gente vai gostar. E fique